busca-te sabedoria. Nunca na dúvida e sim na certeza que eu conseguiria. Jamais ter arrogância e sim humildade pra entender que fé se trata da certeza das coisas que não se vê. Coração, ponteiro da minha bússola, aponto meu caminho. Deus, escudo que me protege igual monge de um pergaminho. No caminho, escutei coisas pra refletir, conselhos bons guardei comigo, os perversos nem sucumbi. Saí do lugar, não pra esquecer que ali minha essência consiste, sim mostrar outros lugares que aquele lugar existe. Desiste, opção mais fácil pros fracos que não resiste. Já fazer inimigo beija-lona é opção daquele que insiste. Pra tá firmão, oração dos meus já contribui. Confianças depositadas e ações é o que retribui. Minha mente se mantém livre, assim facilmente me instrui. Covardia na trai conquista, então pra ver se flui. Fui pra ver se vai, mas vê se vai, mano. A vida é mais que os planos que a gente faz. Se não me vê por aqui, não tô ausente. É que eu fui pra ver se fui, se der espero lá na frente. Pra ver se vai, mas vê se vai, mano. A vida é mais que os planos que a gente faz. Se não me vê por aqui, não tô ausente. É que eu fui pra ver se fui, se der espero lá na frente. Aí, pus na balança meu conforto e meu progresso. Ajeitei a bagagem pra não carregar excesso. Tem coisa que se perde no processo de mudança. É melhor ter mais esperança do que arrastar retrocesso. Lugar comum cria raízes, mas não gera frutos. Eu vivo de colher, então tive que escolher. O que faz mais sentido não retorna em prazo curto. Há muito pra fazer, então tive que correr. Se perguntar pra onde eu vou dizer, na certeza de que uma parte fica quando eu partir. Não tenho dom de prever, mas se eu preciso prover, meu dever é mais crer que duvidar do porvir. Levo fé, deixo amor, prometo não me perder. O meu lugar é aqui, mas eu preciso saber o que o mundo quer me contar. Nas voltas que o mundo dá, a gente vai se encontrar e vocês vão me entender. Então fui pra ver se vai, mas vê se vai, mano. A vida é mais que os planos que a gente faz. Se não me vê por aqui, não tô ausente. É que eu fui pra ver se fui, se der espero lá na frente. Pra ver se vai, mas vê se vai, mano. A vida é mais que os planos que a gente faz. Se não me vê por aqui, não tô ausente. É que eu fui pra ver se fui, se der espero lá na frente. Aí coruja, é sua vez, o caminho é estreito, mas fica, chego lá, pode deixar. Eu tenho que tropeçar pra aprender como se anda. De onde eu tô não tem como voltar. Vamos aí, desanima não que é só o começo. Se perguntarem de mim, diz que fui.